Vagabundo chegou, nega, é nós que tá. É tudo nosso, é só chegar. Só quem é, só gangsta. Cê pode pá, nega, é nós que tá. Os vagabundo chegou, nega, é nós que tá. É tudo nosso, é só chegar. Só quem é, só gangsta. Cê pode pá, nega, é nós que tá. E aí, Dran? Bota o vim pra gelar, vai lá. Porque mais tarde, filho, nós vai se jogar. Chega a esse pátio, lá pras nove. Eu tô levando pra nós as letrizes menores. Isso mesmo, niggas. Demorou que hoje o bagulho vai ser do caralho, nego. Pô, o sol tá trincando, tá de rachata. Mó lua da hora pra curtir o mar. Imagina nós lá, lá, lá em Salvador, lá em Estela Mar. Escutindo esse calor só pra ia. Beija, você tá demais, lá, lá, ia. Quem não quer, rapaz? Vai, me diz quem é, mostra quem que não quer, tio. Sombra e água fresca, dinheiro e mulher. Pagar de patrão, negar e viajar. Esquecer do estresse dessa vida e passar na beira do mar, comendo umas porção só. Vendo elas passar e tomando whisky mal, né? Não, sou praiano, sou teropolitano. Pra ser bem mais claro, sou brasileiro, mano. Sou do país tropical, terra do carnaval, onde tem as mais belas mulheres. Uau, uau. Brasil, país do futebol. Uau. Cerveja e praia e muito sol. Meu barato é viver, nego, e ser feliz. Fala você, né não, negão, ho. Me diz. Os vagabundo chegou, nega, é nós que tá. É tudo nosso, é só chegar. Só quem é, só gangsta. Cê pode pá, nega, é nós que tá. Os vagabundo chegou, nega, é nós que tá. É tudo nosso, é só chegar. Só quem é, só gangsta. Cê pode pá, nega, é nós que tá. Viva os preto, viva. Viva a vida, viva o gueto. Viva, nós tamo aí no rolê, só tirando um barato. De golfão rebaixado, DVD os carai, ó. Sonzeira no tali, pá, daquele jeito. Escutando Notorious Big, som de preta. Cachorra endoida, ladrão, fica louca. Hoje a bola da vez, tiozão. Aquela loira, aquela lá, lá de Arujá, tá ligado. Vou pôr ela pra noite inteira, palhaço. Patricinha do carai, tiozão, mó piranha. Chupipole gosta, tem mais que lasanha. Só de cobra ela, que já era, que a menina doida, filho, descabela. Deixa a noite chegar, deixa a brisa passar. Porque hoje é tudo nosso, nega, é nós que dá. Os preto louco da leste, isso mesmo, moleque. Aqui ninguém paga pau pra nenhum pé de breque. Pode vir, Zé Povinho, nego, pode vir. Fale bem, fale mal, mas que fale de mim. Que eu tô aí vivendo, negão, entendeu? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Os vagabundo chegou, nega, é nós que tá. É tudo nosso, é só chegar. Só quem é, só gangsta. Cê pode pá, nega, é nós que tá. Os vagabundo chegou, nega, é nós que tá. É tudo nosso, é só chegar. Só quem é, só gangsta. Cê pode pá, nega, é nós que tá. Nós que tá.